Salvador, gol 1-8-7, ciente da informação Delta, autorização de tráfego para Guarulhos. 8-7, chame agora a torre 1-8, desse 62 para a cópia. 1-8, desse 62, obrigado. 1-8-7, ciente da informação Delta, autorização de tráfego para Guarulhos. 1-8-7, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição CRAT, Charlie Romeo Alfa Tango Eco, quando intercepta o Peslu 1-4 e segue como rota do plano. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-0-4-6 no transponder. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decolando da 1-0, perfil da saída da El Leda CRAT na Zulu 1-4, controle em 119.8, transponder 5046, o gol 1-8, 1-7. 1-8, 1-7, cotejamento correto, confirme o portão? No portão 6. Portão 62, achando entrando pushback, acionamento, gol 1-8, 1-7. Voltará para push, acionamento, gol 1-8, 1-7. Salvador, bom dia, o gol 1271, cruzando 200 para 1, 271, bom dia, feliz ano novo, aqui a identificação, desça 2000 pés via Mário, ajuste 1011. Desça 2000 pés via Mário, ajuste 1011, muito obrigado, feliz ano novo aqui. Salvador Gol 9897, pronto para push para estacionamento na posição meia dúzia. Meia dúzia autorizado, chama o táxi, Gol 9897. Autorizado, push estacionamento na meia dúzia, apontada para o táxi, Gol 9897.